sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu. Graças a Deus. 11:52. Ouvintes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu quero, nesse momento, orar em seu favor, orar em favor da sua família. E, se possível, ora juntamente conosco. Vamos falar com Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos aqui agora diante da Tua santa e gloriosa presença. Graças nós Te damos, ó Pai, por esta oportunidade, por este privilégio de aqui estarmos mais um dia, mais uma manhã, falando aqui nesse microfone, e quantos que nos acompanha em sua casa, em seu trabalho, dentro do seu automóvel. Olha aqueles que acompanham pelo rádio, pelo celular, pelo computador, esta programação. Senhor Deus, eu quero agora apresentar, Jesus, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã. Deus, alcança agora os irmãos que mandaram aqui as mensagens para nós. Deus, olha aqui as mensagens no telefone, olha os nomes, olha os pedidos, olha os pedidos de oração que aqui foram mandados, que aqui foram enviados para nós. Meu Deus, alcança agora essas vidas. Alcança com a cura, alcança com a libertação, alcança com o livramento, com o socorro. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Ah, meu Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso Deus, que nos guarda, que nos livra, que nos atende na hora da aflição, na hora da angústia, porque está escrito na Tua palavra, aleluia, invoca-me no dia da angústia, e eu Te livrarei, e Tu me glorificarás, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus, olha quantos corações agora, angustiados, aflitos, olha quantas vidas desesperadas, quantas vidas que estão preocupadas, tristes, abatidas, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, das adversidades, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer uma grande obra. Faz, ó Deus, faz, Senhor Jeová, faz, Espírito Santo, uma grande obra nesta manhã. Visita agora essa casa, esse lar, essa família. Visita agora esse homem, essa mulher. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor sabe o que ele precisa. O Senhor sabe o que ela necessita. Deus, alcança agora. Deus, alcança. Deus, alcança com milagre, com livramento. É o que nós oramos e pedimos, e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Horas com mais 58 minutos, ouvintes, a nossa oração foi breve por causa do nosso tempo aqui, porque já estamos encerrando a nossa participação. Nós temos que entregar agora meio-dia o som para a rádio, porque ao meio-dia vai ter a voz, momento da política, né? Horário obrigatório político, meio-dia, vai do meio-dia ao meio-dia e 10. ZYJ 337, Rádio Nacional de Comunicação, onda média 790 kHz, estúdio em Curitiba, Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Rádio Nacional de Comunicação, caixa postal 15.022, operando com 10 mil watts de potência. Rádio Nacional de Comunicação, Curitiba, Paraná. A educação é a chave para o futuro e a Copel está comprometida com essa mudança. Se você dá aulas para o ensino fundamental, fique ligado. Alunos de primeiro ou quinto ano podem participar do concurso de desenhos Iluminando Gerações, que vai premiar com tablet e computador. E a galera de oitavo e nono ano não pode perder a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Informe-se em copel.com e inscreva sua turma. Copel. Pura energia. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Temos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Propaganda eleitoral gratuita, Lei 9504/97. Coligação Futuro é agora. Propaganda eleitoral gratuita, Lei 9504/97. Coligação Futuro é agora. Guilherme Gelati, estamos no começo dessa caminhada que vai trazer a força de um novo começo para Mandirituba. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, cada lugar que eu já andei com o Guilherme, dos quatro cantos de Mandirituba, estamos sendo muito bem acolhidos e é muito bom ver nas pessoas a esperança que eles têm no Felipe e no Guilherme, porque nós precisamos melhorar muito Mandirituba. E eu quero agradecer a todos os amigos que participaram da nossa convenção, dia 5 de agosto. Foi um encontro muito bonito, foi uma festa muito linda e ali aquelas pessoas todas de maneira espontânea estavam participando conosco. Então, a minha gratidão a cada um de vocês. E ontem nós tivemos o nosso adesivaço, foi um sucesso, muitos carros adesivados. Então, quero agradecer a todos vocês que já estão colocando a nossa campanha nas ruas, em seus automóveis. Meu muito obrigado. Primeiramente, eu quero começar falando o que me motiva a ser o prefeito de Mandirituba, junto com o Guilherme Gelati. Primeiramente, é ter empatia, é me colocar no lugar das pessoas que hoje precisam amanhecer numa fila da Unidade Básica de Saúde para conseguir uma ficha para consulta. É me colocando no lugar das pessoas que precisam do exame de sangue, estão esperando 4, 5 meses para conseguir um simples exame de sangue. Então, para mim, é algo que eu vejo a saúde de Mandirituba hoje muito precária. Eu quero ver o nosso hospital funcionando novamente como era antes, um centro cirúrgico, realização de cirurgias eletivas, como tínhamos aqui. Também algo que me motiva a ser prefeito é me colocar no lugar das nossas crianças que têm condições, às vezes, neuropsiquiatras, neurodivergentes, que precisam de acompanhamento com equipe técnica, neurologista, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, e não estão sendo assistidas pelo poder público. Então, isso me motiva a escutar de uma mãe, hoje, que está esperando mais de 2 anos uma consulta com um neurologista. Então, essa é uma dor que eu, minha mãe, Joana Rita, sempre me ensinou desde pequeno. Sempre se coloque no lugar do próximo. Sinta a dor que o outro está sentindo. E é sentindo essa dor que hoje eu sou candidato a prefeito para mudar a realidade de Mandirituba e trazer a mudança que Mandirituba precisa. E o nome do Guilherme Gelati, como nosso vice, também traz algo muito bacana. Minha mãe, Joana Rita, contando que era muito amiga da Joana, que é mãe, né, foi a mãe do Guilherme, infelizmente já faleceu, que é uma mulher que sempre se dedicou também aos mais necessitados. Ela ajudou a fundar a MAI, sempre visitava as pessoas no nosso hospital, sempre ajudava o próximo. Então a gente vai trazer junto com o Guilherme uma gestão mais humana, mais participativa e que realmente se preocupe com o cidadão mandiritubense, trate a todos com respeito. Essas são algumas dores que eu tenho, essa empatia de estar colocando o meu nome à disposição junto com o Guilherme para ser o próximo prefeito de Mandirituba. Vai ser uma honra servir essa terra que eu amo. Eu amo Mandirituba, amo as pessoas e quero ter esse cuidado, tratar a todos com muito respeito, humildade e, acima de tudo, muita força de vontade, garra e determinação para tornar hoje as dificuldades dos mandiritubenses a nossa prioridade, junto com o Guilherme, na nossa futura gestão aqui. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504/97, coligação Mandirituba. Do tamanho dos nossos sonhos. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504/97, coligação Mandirituba. Do tamanho dos nossos sonhos. Você está ouvindo Antena 20, a rádio da coligação Mandirituba do tamanho dos nossos sonhos. Estamos no ar para, junto com o povo, apresentar as propostas para Mandirituba continuar seguindo no rumo do desenvolvimento. No programa Diz Aí Danilo, o nosso candidato a prefeito estará apresentando as novas ideias para Mandirituba continuar crescendo. Daí, meu povo de Mandirituba. Muito bom estar aqui de volta, conversando com a senhora, com o senhor e com os jovens de Mandirituba. Então, na verdade, o que eu sempre falo é que o desenvolvimento deve respeitar as vocações de cada cidade, de cada região, isso que é importante. Como estamos nesse novo eixo de crescimento da industrialização da região metropolitana, às margens da BR-116, Mandirituba se deve beneficiar disso, aproveitar essa vocação e também fazer parte da industrialização da região. Mas Mandirituba tem muitas outras vocações. Ela tem vocação para o comércio, para a produção de hortifrutos granjeiro, vocação para a produção artesanal de alimentos, o processamento da produção agrícola. Enfim, a gente pode se desenvolver em vários setores. Mas tem um setor que quero falar hoje, que é o turismo rural. Então, Danilo, falando no turismo rural, Mandirituba teve um avanço significativo em relação às propriedades hoje, que são propriedades com aporte turístico, propriedades hoje que são referência em toda a região metropolitana no crescimento do turismo. E qual é a vantagem que isso traz para o nosso município e para o turista? Então, é o turismo que integra a visitação para conhecer a produção rural e conhecer lugares bonitos. Isso tem dado muito certo em todo o país. A vantagem é que o turista faz um bate e volta e pode fazer um programa diferente e barato, em 1 ou 2 dias. É o tipo de turismo que mais cresceu no pós-pandemia. Os roteiros curtos que podem ser feitos de carro, com a família ou um grupo de amigos. No lugar de caminhar no Parque Barigui, lá em Curitiba, a pessoa vem para cá fazer uma das nossas várias trilhas que a prefeitura já tem explorado com as caminhadas ecológicas. E olha só, os caminhantes vêm fazer a trilha, conhecem um lugar bonito e ainda deixam o dinheiro nos restaurantes e pousadas. Mesmo morando perto do local da visita, muita gente prefere dormir na cidade. Então, Danilo, hoje no município de Mandirituba tem as caminhadas mais bem avaliadas do Brasil. E você tem novas propostas para o turismo. Como que isso vai acontecer? Uma das propostas que está no nosso plano de governo é a criação do ISS Verde. Vamos reduzir a base de cálculo ou de alíquotas das empresas que explorem o turismo rural ou o ecoturismo dentro do nosso município. Esse incentivo vai servir para que os proprietários rurais possam agregar valor em sua propriedade, explorando também o turismo, construindo pousadas, abrindo um comércio de produtos artesanais e da agroindústria. E por que criar o ISS Verde? Porque Mandirituba tem vocação para o turismo rural. E é isso! A gente tem que crescer sabendo das nossas vocações, com formação profissional e preparando mão de obra. E também preparando a cidade para receber o turista, com sinalizações de trânsito nos pontos de visitação. Eu sou Danilo Palu, candidato a prefeito de Mandirituba. Vote 20. Esse foi o programa Antena 20, a rádio da vitória, a rádio da Mandirituba, do tamanho dos nossos sonhos. Cuidar do povo é sua missão, trabalho duro pela nossa nação. Em Mandirituba vai crescer, saúde, educação, ele vai fortalecer. É 20, vamos todos confiar. Danilo Palu vai nos ajudar. Dali 20, Danilo é nossa voz. Desenvolvimento aqui pra todos nós. Mandirituba vai prosperar. Juntos vamos votar e mudar. Ô Palu, vamos progredir. Só com ele vamos evoluir. 20 é a nossa união, juntos vamos fortalecer a nossa região. Obras novas por todo lugar, infraestrutura ele vai reformar. Com fé e amor no coração, Danilo Palu é nossa solução. Dali 20, Danilo é nossa voz. Desenvolvimento aqui pra todos nós. Mandirituba vai prosperar. Juntos vamos votar e mudar. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral. Lei número 9504/97. Meio-dia e 11 minutos. ZYJ 337. Rádio Nacional de Comunicação. Onda média 790 kHz. Estúdio em Curitiba, Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Rádio Nacional de Comunicação. Caixa Postal 15.022. Operando com 10 mil watts de potência. Rádio Nacional de Comunicação. Curitiba, Paraná. A educação é a chave para o futuro e a Copel está comprometida com essa mudança. Se você dá aulas para o ensino fundamental, fique ligado. Alunos de primeiro ou quinto ano podem participar do concurso de desenhos Iluminando Gerações, que vai premiar com tablet e computador. E a galera de oitavo e nono ano não pode perder a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Informe-se em copel.com e inscreva sua turma. Copel, pura energia. Lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que ele deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jesus, Estamos apresentando pela Rádio Nacional, AM790, o programa Vencendo pela Fé. Heróis da oração. Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder, se o seu lugar preferido não fosse o Monte Horeb, Monte da Oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos havia unção. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os três jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões, se não fosse homem de oração. Assim como os heróis da fé, sejamos também heróis da oração. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Então vamos agora para o momento da oração. Vamos então preparar para a oração. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Senhor, ó Senhor da minha alma, da minha vida, Senhor da minha salvação, Senhor, me ajuda. Ajuda esse irmão, essa irmã que agora está orando comigo, que está aí na luta, na prova. Faz ela vencer essa prova. Faz ele vencer essa guerra. Faz ele vencer essa batalha. Espírito Santo, capacita. Dá capacidade ao teu povo. Dá capacidade aos teus servos. Deus, dá um coração, dá uma mente, dá um entendimento revestido de prudência, de vigilância, de temor. Deus, dá a nós uma mente revestida, dá a nós um coração revestido de prudência, de vigilância, para nós não cair em tentação, para nós não cair no laço do diabo, para nós não cair na cilada do diabo. Senhor, me guarda. Eu preciso da tua ajuda demais. O Senhor sabe da minha luta. O Senhor sabe da minha luta, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, da minha batalha, da minha guerra, de dia e de noite, contra Satanás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, me ajuda, me dá força, me dá perseverança, me dá coragem, reveste a minha vida, a minha alma, reveste o meu ministério, o meu chamado. Meu Deus, me acoberta, Senhor, me acoberta, meu Deus, me acoberta, Senhor, com teu sangue, me acoberta com teu sangue, com teu revestimento espiritual. Meu Deus, me ajuda a vencer a batalha, me ajuda a vencer a guerra, a peleja. Deus, me ajuda a vencer os demônios. Deus, me dá força, me dá autoridade. Ajuda o teu povo a orar comigo agora. A oração que agrada a Deus. A oração que Deus para para ouvir. A oração que Deus quer ouvir. A oração espiritual. A oração que Deus, meu Senhor, para ouvir. Faz o povo, faz nós orarmos uma oração que tem sentido, que tem fundamento, que tem razão para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Salvador, meu Deus dos céus, me ajuda, coloca na minha cabeça, no meu cérebro, na minha mente, a fortaleza, a proteção. Meu Deus, vai protegendo a minha mente, os meus sentidos, meus pensamentos, as vontades, os desejos. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, meu Deus, meu divino Espírito Santo da verdade, Senhor, me ajuda, ajuda esse irmão que está aí sendo perseguido com enfermidade, sendo perseguido com doença. O inimigo tem atacado ele, ela, a família, é com enfermidade. Jesus, teu sangue tem poder para repreender esse espírito de enfermidade. Essa pessoa que o inimigo tem atacado ela é na área da finança, é na área financeira. A luta sempre foi com dívidas, portas fechadas, dinheiro para receber, não recebe. Na mão dele é uma luta, na mão dela é uma luta. O dinheiro não prospera, não sobra, é sempre faltando. Aquela miséria, aquele espírito de miséria, Senhor, repreenda, Senhor. Senhor, repreenda, Senhor, repreenda, repreenda, repreenda. Em nome de Jesus, a luta dele e dela sempre foi com dívidas, negócio mal feito, negócio que só dava errado, só dá errado. Quando chega a vez dele, paralisa tudo, atrapalha tudo, tranca tudo. Meu Deus, faz alguma coisa. Esse irmão, essa irmã que agora está orando comigo, a luta foi sempre o casamento.